tentando-se narrar. É o que nos une à distância. É a vontade de estar perto e ver um campo florescer. Ver um campo florescer. Épocas de paz e amor, anunciadas pelo salvar a...